Olá, bem-vindo a bordo. Você está aqui na Ecos Radio Podcast, através do Radar Cultura e também através da nossa página na internet www.ecosradio.com. Eu sou Júlio César, apresentando esse podcast para vocês, já aproveitando o início para desejar um feliz 2010 com muita alegria, paz, realizações, desejos do fundo do nosso coração, para que o amigo ou amiga que está nos acompanhando através do Radar Cultura ou da nossa página tenha só alegrias em 2010. Esse é o nosso desejo sincero, tá certo? E o nosso assunto de hoje, um assunto muito interessante. Trata-se da exportação de tecnologia de ponta do Brasil. As autoridades americanas liberaram na segunda-feira à noite imagens da cueca com explosivos usados por Umar Farouk na frustrada tentativa de derrubar o avião da companhia Northeast na sexta-feira. Apesar de ter conseguido embarcar com ela, né, o Farouk não conseguiu detonar a carga. O explosivo era um PETN, ou pentrito, e tem uma aparência semelhante à do açúcar e dificilmente pode ser detectado. A substância não é inflamável, eliminando os riscos de uma explosão acidental antes do momento do atentado. Ou seja, você que já viu cueca guardar indesejáveis dólares de panetone, ou mesmo de mensalão, você que já viu a cueca sendo utilizada para muitas e muitas outras atividades na vida, agora tem cuecas explosivas. Olha só que coisa, o mundo das cuecas deve estar maluco, hein? Que é isso? Um infeliz, um terrorista colocando explosivos na cueca. Era o que faltava, né, amigo? Eu acho que a única coisa que está a salvo, pelo menos parece, né, estar um pouco mais a salvo, são aquelas inocentes meias de Papai Noel que penduramos na lareira no dia 24 de dezembro, esperando o bom velhinho descer do seu trenó. Isso se ele não explodir com alguém que pediu uma cueca. Ou, né, de repente, aquela cueca começa a chover dólares. Ou seja, o Brasil está exportando tecnologia. É lógico que o cara viu que a cueca não serve só para a sua finalidade cueca. Serve também para a guarda de dólares e explosivos. Que barbaridade, não? Que barbaridade que estão fazendo com a cueca. Você que usa cueca, seja samba, canção ou não, deve se manifestar. Cueca não é para isso. Nem para guardar dinheiro de corrupção, nem para explosivos. Vamos nos unir. Não vamos deixar as cuecas serem utilizadas para outros fins que não sejam os fins da cueca. Bom, eu sou Júlio César, apresentou esse podcast para você, desejando desde já e uma vez mais um excelente 2010 com muita saúde, paz, realizações. E se você quiser entrar em contato com a gente, é muito fácil. ecosradio@ecosradio.com. Tá certo? Um grande abraço a você, até o nosso próximo podcast. Foi um prazer ter vocês aqui em 2009. 2010 está chegando, estaremos de volta. Tchau.